Acredite ou não, tens que nasceram pra ser e outros não. Tome cuidado, o mundo suga a mente e rouba o coração. Seguir reto é a melhor opção. Porque eu quero ter do melhor, comer do melhor, beber do melhor e ser o melhor. E eu não preciso dessa aprovação. Eu sei que eu nasci com esse dom, não quero opinião. Se tem duas opções, é matar ou morrer. Só inveja me fez fazer esse som. Pois são pinturas infinitas, raras emoções no jogo. Quem sabe o agir com a mente não corre junto com o povo. Mente é focada no topo, eu jogo o jogo. Não só pra do ouro e vá, pra quem desacreditou. Hoje acordei a fim de fazer um gin. Peça rara no meu colo, vamos de jatinho. Ela vem a fim, drink bom, tim tim. Mas quando eu tava na merda, se nem olhava pra mim, eu aconselho. Se olha no espelho e se julgue primeiro antes de apontar o dedo, qual é essa intenção? Será que tu não mesmo bota o cinto, gata, que hoje eu tô sem frio? Aceita marujo, porque eu jogo o jogo sujo. Dos problemas eu não fujo. Lembra quando você olhou pra mim e falou que eu sou inútil? Isso pra mim foi um elogio. Eu peguei um impulso e passei das nuvens aqui em cima. Me sinto seguro, mas não te juro que vou voltar pro seu mundo. Esse povinho é imundo. Eu não tô pra brincadeira, não. Esse mundo quer de mim. Sei que eu tenho uma missão e eu aprendi assim. Missão dada é cumprida, abraço, eu vou até o fim. Se tu quer me ver caído, primeiro pense em passar de mim. Primeiro pense em passar de mim. Se tu quer me ver caído, primeiro pense em passar de mim. Primeiro pense em passar de mim. Se tu quer me ver caído, primeiro pense em passar de mim. É porque hoje eu vou fazer valer a pena. Já estudei uma pivi as falhas do sistema. Se eles acham que vão passar batido nessa, eu planejei minhas armadilhas e vou fazer eles caem nela. É porque hoje eu vou fazer valer a pena. Já estudei uma pivi as falhas do sistema. Se eles acham que vão passar batido nessa, eu planejei minhas armadilhas e vou fazer eles caem nela. Vou tirar um dia, te levar pro norte. Faço o que você quer, baby, mas não diz que foi sorte. Não peço que se comporte, mas se conforte. Espero que não se importe. Na madruga a gente foge. Baby, eu fiz o meu melhor só pra ser o maior. Tô dropando backdoor, side dog door. Eles continuam me implorando, mas não vou ter dó. Eles continuam torcendo pelo meu pior e eu fico mais forte. É porque hoje eu vou fazer valer a pena. Já estudei uma PV e as falhas do sistema. Se eles acham que vão passar batido nessa, eu planejei minhas armadilhas e vou fazer eles caem nela. É porque hoje eu vou fazer valer a pena. Já estudei uma PV e as falhas do sistema. Se eles acham que vão passar batido nessa, eu planejei minhas armadilhas e vou fazer eles caem nela.